olho pro céu. Belas imagens que se passam numa cor cinzenta. A arte é do poeta, covarde nem tenta. Nessa selva a guerra é violenta. Um filme sem pause, América Latina. O jogo começou, pronto pro combate. Tinta no quadro eterniza a paisagem. Nessa viagem em alta velocidade, pra que meus erros disfarcem. Se todo tempo parasse e a batida levasse a minha mente além. Se todo tempo parasse, eu não pensasse em maldade também. Mas tô aqui, de pé outra vez, no confronto com a loucura contra a lucidez. Eu olho no relógio, já passou das seis. Na calçada tá eu e mais três. Uma batida, um violão que ameniza as feridas do meu coração. Acalma a alma, rotina da quebrada é constante. Um beck e uma cerveja serve de calmante. A base bate forte no alto-falante. Crianças em festa, risada conversa. Enquanto o poeta versa, a gente nasce, vive, morre, para e pensa. Enquanto eles procuram a cura pra nossa doença. Rima e poesia marginal, mas aqui, do outro lado do canal, tá tudo normal, tá tudo normal. Mas aqui tá tudo normal, tá tudo normal. Felicidade não se abala, coisa que não se troca. Se enganou quem pensou que aqui não tem riqueza. Olha em volta, no areião a bola rola. Pipa tá no céu, linha no carretel. A noite cai e ameniza o clima. Meu Deus, como a cidade fica linda. Aqui de cima as luzes brilham tanto que ofuscam as estrelas no céu. Já passou da meia-noite, a companhia que eu tenho lá fora é caneta e papel. Ideias, lembranças, histórias, parceiros, infância. A gente cresce, saudade de ser criança. Não esquece, preserve o que te faz bem. Humildade, a serva gelada, a tarde ensolarada. Eu agradeço e digo amém. No meio disso tudo eu não preciso de mais nada sem vaidade. Só mais um dia na quebrada, os moleque, as bike, as motas quadradas. Mas desse lado do canal tá tudo normal e ninguém sabe de nada. Disciplina garante a caminhada, pra que nada apague sua luz antes do fim da sua estrada. Disciplina garante a caminhada.